eu lhe procuro pra lhe dar o meu carinho, pra lhe fazer um beijinho, pois sou louco por você. Porém, em troca do meu amor tão bonito, você foge e me evita. Porque, meu amor, por quê? Faz isso não, paixão, faz isso não. O seu desprezo está me matando de dor. Faz isso não, paixão, faz isso não. Não é assim que retribui um grande sempre com o coração magoado, com os olhos orvalhados de chorar a sua falta. O meu desejo é sentir sua presença, mas só tenho sua ausência. Meu amor, você me mata. Faz isso não, paixão, faz isso não. O seu desprezo está me matando de dor. Faz isso não, paixão, faz isso não. Não é assim que retribui um grande amor. Esta dupla que também faz parte dessa história da música sertaneja, Lil e Léo. Vem cá, Lil e Léo.